Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Livros com Rumo. E no programa 112, o que é que temos, António? Boa noite. No programa desta semana temos uma entrevista e, por isso, um programa especial com o escritor David Soares, o autor de A Conspiração dos Antepassados de 2006 e já de 2008, Lisboa Triunfante, ambos os romances editados pela Saída de Emergência. David Soares é um autor dedicado a um género que em Portugal não tem muitos cultores e, por isso, grandes escritores. E passa a ser, de facto, o nosso grande autor dentro de um género literário que é o fantástico. Mas afirmamos, de uma forma convicta e perentória, que Lisboa Triunfante foi, de facto, um dos grandes romances de 2008 e, por isso, a merecer a leitura atenta dos nossos ouvintes, leitores. O programa Livros com Rumo desta semana conta com a participação especial, por razões que ultrapassam a equipa e fruto da época que atravessamos, da jornalista Natasha Correia. A equipa de Livros com Rumo agradece a simpatia e a atenção. Boa noite, boas leituras. Escritor e ensaísta, David Soares foi galardoado com dois troféus para melhor argumentista nacional pelos seus álbuns de banda desenhada, autor publicado em França pela Frémok. Os seus trabalhos mais recentes são os livros Os Ossos do Arco-Íris, da Saída de Emergência e As Trevas Fantásticas da Polvo. Participou em diversas antologias relacionadas com a literatura fantástica, como A Sombra sobre Lisboa, editado pela Saída de Emergência, Ficções Científicas e Fantásticas, da Chimpanzé Intelectual, e o livro O Homem que Desenhava na Cabeça dos Outros, de Pedro Zamit, da Oficina do Livro. Para além de A Conspiração dos Antepassados, de 2006, David Soares é também o autor de Lisboa Triunfante, editado também pela Saída de Emergência, de 2008. Boa noite, Boa David noite. Soares. Obrigado por ter aceito o convite do programa Livros com Rumo. Mais ainda, obrigado por ter-se deslocado de tão longe, de Lisboa até Braga, para conceder esta entrevista a este programa. O David faz um percurso literário antes de chegarmos a este tipo de análise e abordagem aos seus romances, a partir de um universo, por aquilo que me foi dado conhecer, da banda desenhada, de algum tipo de banda desenhada, do género Alan Moore, por exemplo, e, por outro lado, também alguma literatura do fantástico que se encarrega de enunciar em notas biográficas e nos seus apontamentos bloguísticos, passa o neologismo. É por aqui que passa esta vontade de afirmar, como sujeito criador, no caso da literatura, teve este pressuposto ou este alicerce do seu imaginário e vontade de dar-se à escrita? Eu não entendo a atividade de romancista ou de escritor como uma progressão da carreira como autor de BD. Comecei, de facto, com escrita. A minha escrita começou na área da banda desenhada, escrita desenhada por mim. E a abordagem que eu cumpria diante dessa linguagem literária, porque, inversamente àquilo que se poderá pensar, a banda desenhada é uma linguagem, não é um género. É uma linguagem literária. E, como tal, a minha abordagem cumpria-se mais pela parte do argumento do que pela parte do desenho. E à medida que a minha vontade de desenhar foi desaparecendo, talvez inconscientemente eu tenha atingido aquilo que eu poderia alcançar com o desenho e a partir dali já não haveria mais nada de novo, comecei a concentrar-me mais na parte da escrita. Enquanto publicava a banda desenhada, publiquei também um livro de contos, E quando publiquei o meu último álbum de banda desenhada, comecei a concentrar-me com um maior rigor no que diz respeito ao romance. O meu primeiro romance foi A Conspiração dos Antepassados, um projeto que me deu um prazer imenso escrever e para o qual eu já tinha feito uma pesquisa anterior para outros trabalhos de banda desenhada, precisamente. E esse esforço conseguido com o romance continuou-se com a publicação do Lisboa Triunfante. E Uma das coisas que também convém dizer desde já é esta. Normalmente, e é quase aquela coisa muito desgraçada e tipicamente portuguesa, há determinado tipo de movimentos editoriais que às vezes sofrem algum desdém ou pelo menos um menor apreço por parte do leitor mainstream. Aquele leitor típico. Classe média, um tanto quanto aburguesado. Convém já também dizer e situar bem estas temáticas literárias do David Soares que este trabalho, este tipo de literatura, é fruto de um trabalho de sapa, de desbravamento literário, de uma concentração teórica, que eu posso dizer, monumental. Para aqueles que se interessam por este tipo de literatura, deste tipo de universo, deste tipo de imaginário, tenho aqui, quer no primeiro, quer no segundo romance, uma bibliografia coligida que é qualquer coisa. Portanto, para além de a própria ficção ser fascinante, tanto um como o outro, tem de facto uma bibliografia de suporte que permite ao leitor interessado por este tipo de questões seguir o seu caminho. Foi este o desiderato que o David teve, a preocupação que teve, mesmo na Conspiração dos Antepassados. Coloca umas notas finais de acerto, uma espécie de precisar a contextualização no espaço e no tempo da ficção que construiu anteriormente. Tem esta noção? Foi este o objetivo que presidiu e que norteou a vontade de colocar, quer no primeiro, quer no segundo romance, este tipo de elementos que são importantíssimos? Paralelamente à atividade de escrever o romance, existe também uma atividade de investigação e de pesquisa das matérias às quais eu me proponho escrever. Essa atividade é também uma forma de. Também me dá um prazer imenso. E eu gosto de partilhar esse prazer, essas informações com os leitores e daí colocá-las nos livros. No Lisboa Triunfante, essa informação, essas notas finais eram muito extensas e optou-se por publicar à parte um PDF disponível no site da editora. Mas, repare, aquilo que eu escrevo pode-se inserir num género narrativo que é o género fantástico, uma maior Claro, claro, aproximação ou claro. um maior ou menor grau de aproximação ao género do horror. Mas contém também, em virtude dos temas que aí se inserem, sejam os temas, enfim, considerados esotéricos ou os temas históricos, existe muito de factual intercruzado com a ficção. E nesse sentido, eu achei que seria muito interessante coligir umas notas finais, como referiu, e tentar esclarecer partes da narrativa que poderiam, de outra forma, não ser muito claras. Claro. Estou-me a lembrar, por exemplo, de alguns episódios que, na Conspiração dos Antepassados, alguns leitores poderão pensar que são fictícios ou que são ficcionais. Mas, na verdade, foram factuais, são Sim, sem reais. dúvida, Apenas sim. se trocou o nome de uma personagem ou de um local, mas o conjunto da ação O desse contexto é e a factual. movimentação dos personagens é de facto aconteceu, é baseado em bibliografia séria e honesta, Sim. passa a expressão, que dão garantias de que o leitor, interessado por isto, pode depois confrontar a posteriori, de facto, a fidelidade ou não. Portanto, tenha noção, e nós percebemos que é a literatura fantástica, de qualquer das formas, e o autor, o David, como criador, tem o direito de fazer e de entender, construir as ficções da forma que achar mais conveniente. No entanto, apesar de ser fantástico, sabe tão bem, ou melhor do que eu, que são personagens quase sagradas para muitas delas, algumas delas, no caso do primeiro romance, sagradas para o imaginário português, nomeadamente a literatura. Portanto, há aqui aspectos que poderão eventualmente provocar alguma urticária a quem toma contacto com este mundo e este universo pela primeira vez. Concorda? Percebe? Sentiu? Teve a percepção disso? É o que eu pergunto ao David. Tinha a percepção que isto pode acontecer? Enquanto escrevo, não penso nisso, mas após o livro ter sido editado, uma coisa que eu tive em mente quando escrevi foi o seguinte: é que estou a escrever sobre Fernando Pessoa, estou a escrever sobre Aleister Crowley, no caso Lisboa Triunfante, estou a escrever sobre Aquilino Ribeiro, Dom João V, etc. Estou a escrever sobre personagens que existiram, que fazem parte da nossa história, da nossa cultura. E como tal, a única forma honesta de as abordar é tratando-as como se fossem pessoas reais, com os seus defeitos, as suas virtudes, etc. E munindo-me das melhores biografias, tomando o Fernando Pessoa como exemplo, eu praticamente devo ter lido tudo o que se escreveu de biográfico sobre o Fernando Pessoa e cheguei à conclusão que grande parte dos episódios da vida dele não correspondem à imagem que nos é transmitida por vezes por alguns veículos cinemáticos ou mesmo literários, que se aproximam mais de uma abordagem fiel ao cânone literário, no sentido de apresentar uma figura um pouco imaculada, quase virginal. Bom, de facto, essa abordagem não me interessava de todo. Não me interessava ter um Fernando Pessoa sem espessura. Interessava-me abordar a pessoa real que poderia ter estado por trás daquela personagem literária que nos é apresentada todos os dias. Pena ter ido ao Oriente e visto a Índia e a China, terra semelhante e pequenina, e há só uma maneira de viver. E há só uma. Por isso eu tomo o ópio, eu tomo o ópio, é um remédio. Por isso eu tomo o ópio, é um remédio. Um dia faço escândalo cá a bordo, só para dar que falar de mim aos mais. Não posso com a vida e acho fatais as iras com que às vezes me deporto. Levo o dia a fumar, a beber coisas, drogas americanas que então descem. Eu já tão bêbado sem nada, descem melhor serve aos meus nervos como rosas. Escrevo estas linhas, parece impossível que mesmo ao ter talento eu mal sinta. O facto é que esta vida é uma quinta onde se aborrece uma alma sensível. Pertence a um género de portugueses que depois de estarem em Ilha Descoberta ficaram sem trabalho. Por isso eu tomo o ópio, eu tomo o ópio, é um remédio. Eu tomo o ópio, eu tomo o ópio, é um remédio. Porque isto acaba mal e há de haver olá sangue e um revólver lá para o fim. Deste desassossego que há em mim e não há forma de se resolver. Moro no resto do chão do pensamento e ver passar a vida faz-me tédio. Fui visitar a Índia, que há se não, a Índia se não, a alma em mim. A Índia se não, a alma em mim. Fum. Por isso eu tomo o ópio, eu tomo o ópio, é um remédio. Por isso eu tomo o ópio, eu tomo o ópio. Thank you. sempre a tentativa, e o David sabe, como eu, que há sempre a necessidade e a vontade de proteger determinado tipo de ícones. São figuras incontornáveis, quase intocáveis do nosso imaginário, quer seja ele literário, quer seja ele político, seja lá de que espécie for. E quem circula à volta disto, quem constrói um aparelho teórico, um dispositivo explicativo, neste caso do Fernando Pessoa, a vontade que se tem normalmente é um bocado esta. É proteger a figura de maneira e modo a não provocar, de facto, um susto às criancinhas que vão ler este tipo de literatura. Quer dizer, associar uma coisa à outra pode provocar algum espavento de maneira e modo a que as pessoas fujam. Aqui percebemos por este livro, por este romance, que, de facto, o Fernando Pessoa era mais ou menos isto. Eu acredito que sim. E eu considero, e muito, muito contente eu ficaria se a publicação do romance tivesse servido para isso, é mostrar às pessoas, aos leitores, que okay, tens aqui uma figura que te é dada na escola como sendo intocável e imaculada, mas na realidade a vida pessoal dele não era isso, era muito mais, e o leitor sentir-se mais próximo, neste caso do Fernando Pessoa, mais próximo do Alastair Crowley, ou mais próximo de outras personagens históricas das quais o Lisboa Triunfante fala, sentir-se mais próximo delas em virtude disso. Uhum. Compreender que existe ali uma humanidade que por vezes é esquecida em prejuízo de tanta coisa que por vezes não é muito permeável. Temos esta uma imagem virginal, uma imagem imaculada, não é permeável, não. Por vezes não conseguimos ter essa identificação, acaba por ser algo quase tão fora da nossa esfera do humano que não conseguimos encontrar pontos de contacto com ela. Uhum. E devolver essa humanidade às personagens que foram reais e a tiveram. O Fernando Pessoa, por exemplo, na Conspiração dos Antepassados, antes do Crowley aparecer na narrativa, acompanhamos a vida dele durante alguns anos. Uhum. E percebemos que ele tinha uma série de problemas pessoais, inversamente àquilo que a biografia escrita pelo João Gaspar Simões nos indica. Que não é muito recomendável, não é? Fez um bocado, construiu muito aquele universo. É muito detalhada, mas eu acredito que é muito de romanceado. Uhum, uhum. Aliás, sempre se atacou essa. É uma força de expressão, questionou-se sempre o valor da biografia escrita pelo Gaspar Simões, exatamente por isso. Primeiro, conheceu. Segundo, de facto, romanceou demasiado ao ponto de mitificar a figura, cometendo alguns excessos que depois teve exatamente o efeito perverso, exatamente ao contrário, ninguém acreditar naquilo. Sim, exato. E existe outra biografia do Fernando Pessoa, essa muito mais arguta e lúcida, escrita por um autor francês chamado Robert Bresson, uhum, publicada pela Quetzal, Estranho Estrangeiro. Uhum. E, na minha opinião, eu acredito que essa se aproxima mais do que terá sido a vida do Fernando Pessoa. E depois há outras. Há várias. Os próprios várias escritos exatamente, autobiográficos exatamente, que ele nos deixou dão-nos imensas pistas, uhum, para perceber o seu comportamento. A Teresa Rita Lopes irá editar um texto. Ela já publicou esse artigo numa revista sobre a sexualidade do Fernando Pessoa. Uhum. Eu ainda não li esse texto. Esse texto vai servir de base a uma peça teatral que vai estrear, também sobre a sexualidade do Fernando Pessoa, e depois será editado em livro, penso eu. E eu estou ansioso por ver isso, porque é uma faceta da vida do Pessoa que me interessa. Eu acho que devia interessar a todos os leitores, todos é perceber como é que esta figura seria na sua sexualidade, na sua vida pessoal. Sabe-se que Fernando Pessoa conheceu mesmo Aleister Crowley. Sim. Sabe-se que, de facto, a criatura inglesa esteve em Portugal. Também se sabe, mitificadamente ou não, pelo Gaspar Simões, que quando o Alistair chegou a Lisboa, pregou um valente raspanete ao Fernando Pessoa por ter mandado o nevoeiro. Exatamente, e ele diz o Gaspar Simões que mandou agitar as águas do Golfo da Biscaia, quase o barco ia naufragando. Portanto, há tudo isto à volta, e muitas mais. Até que ponto é que o Fernando Pessoa também para, e agora o David tem que concordar que eu estou-me a colocar no papel, na posição dos nossos ouvintes, dos nossos leitores, tem que concordar que de facto o Fernando Pessoa provavelmente também teria algumas virtudes, independentemente do comportamento mais neurótico, mais desviante que pudesse eventualmente ter, derivadas das condicionantes da própria vida, do crescimento, ter estado na África do Sul, a mãe recasado, portanto, todo esse tipo de questões, mas provavelmente, dizia eu, que Fernando Pessoa provavelmente tinha algum ascendente, tinha algumas virtudes, ao ponto de o Aleister Crowley ter-se deslocado propositadamente para um encontro, que é relatado também aqui na conspiração, a Portugal. Portanto, temos esta sensação e é esta percepção que, de facto, o Fernando Pessoa, independentemente dos tiques, também tinha algo de fenomenal, passa a expressão. Eu creio como alguma que das figuras que aparecem no seu livro de fenomenais e transcendentes. Eu às vezes costumo falar isto com amigos meus, quando estamos a discutir livros e filmes, etc. E há uma coisa que eu costumo dizer, que é nós hoje em dia não temos génios. Nós precisamos de génios. Eu acho que o único génio que nós tivemos foi o Almada, que era um homem verdadeiramente genial. Tinha uma conversa que percebia-se que o homem exalava genialidade por todo o lado. E o Pessoa foi um génio também. O facto de ter tido muitos defeitos e, enfim, particularidades menos simpáticas, não faz dele menos genial. E aquilo que interessou, aquilo que fez com que o Aleister Crowley se interessasse pelo Pessoa pertence à área do conjectural. O Aleister Crowley, em 1929, estava numa péssima altura da vida dele. Já tinha sido proibido entrar em Itália e em França. Os aliados dele estavam a escassear e estavam a desaparecer, ele já não sabia para que lado se havia de virar, e começa a receber uma correspondência vinda de Portugal, um país que provavelmente periférico, mais periférico, portanto. Até à chegada das cartas, provavelmente ele nunca teria ouvido falar em Portugal, de um sujeito chamado Fernando Pessoa, que é este, que começa a lhe escrever, iniciando uma relação epistolar. E o Crowley deve ter pensado que o Fernando Pessoa era um bom aliado. Para já era um português que falava inglês fluentemente. E escrevia. E que escrevia também inglês. Devia ser algo que o impressionou imenso. E ele deve ter pensado, tenho aqui uma pessoa ideal para, relançar, com a ajuda dele, abrir uma loja em Portugal da Sociedade Mágica Argentium Astrum. Porque o Crowley, enfim, era líder de uma série de sociedades mágicas, etc. Para nós, às vezes, é um bocado difícil entender como é que as pessoas naquela altura davam tanta importância ao oculto e ao esotérico, mas é preciso pensar que nos anos 30, nos anos 20, não existiam tantas coisas que concorressem para chamar a nossa atenção. Nós hoje temos uma diversidade de estímulos e uma multiplicidade tão grande de entretenimento. Exatamente. Que naquela altura era o que havia, era algo que movia mesmo com as pessoas, até num contexto de pós-guerra, depressivo, qualquer coisa que indicasse às pessoas um caminho para fora daquilo que elas vissem todos os dias, era bem-vindo, porque era enviá-las para fora, enfim, da depressão e dos efeitos que a guerra ainda estava a emitir, do final da Primeira Guerra Mundial. Sim. E o Crowley deve-se ter sentido atraído por isso. Tenho aqui um aliado, vou ter com ele, vou perceber o que é que se passa. O encontro real, pelo que é dado a entender pelo material biográfico disponível sobre isso, não foi muito interessante. Não. E o Pessoa tentou evitá-lo a todo o custo, sempre esquivando-se. Este mês não dá, agora não pode ser, mas enfim. Uma vez chamaram-me poeta materialista e eu admirei-me porque não julgava que se me pudesse chamar qualquer coisa. Eu nem sequer sou poeta, vejo. Se o que escrevo tem valor, não sou eu que o tenho. O valor está aí nos meus versos. Tudo isto é absolutamente independente da minha vontade. E Deus fará de mim uma nova espécie de santo. E Deus fará de mim uma nova espécie de santo. A espantosa realidade das coisas é a minha descoberta todos os dias. Cada coisa é o que é e é difícil explicar a alguém quanto isto me alegra. São naturais como são feitos. Basta existir para ser completo. Tenho escrito bastantes poemas, hei de escrever muitos mais. Naturalmente, cada poema meu diz isto. Meus versos são naturais como são feitos. E todos os meus poemas são diferentes, porque cada coisa que há é uma maneira de dizer isto. Às vezes, ponho-me a olhar para uma pedra. Os meus versos são naturais. Às vezes ponho-me a olhar para uma pedra, não me ponho a pensar se ela sente, não me perco a chamar de minha irmã, mas gosto dela por ela ser uma pedra. Só prosa que se emenda. Às vezes ponho-me a olhar para uma pedra, não me ponho a pensar se ela sente, não me perco a chamar de minha irmã, mas gosto dela por ela ser uma pedra. Gosto dela porque ela não sente nada. Gosto dela porque ela não tem parentesco nenhum comigo. Outras vezes ouço passar o vento e acho que só para ouvir passar o vento vale a pena ter nascido. Eu não sei o que é que os outros pensaram lendo isto, mas acho que isto deve estar bem, porque penso sem esforço na ideia de outras pessoas ouvir-me pensar. Porque penso sem pensamentos, porque o digo como as minhas palavras o dizem. Para de mim uma nova espécie de santos. Uma nova espécie de santos. Nós não falamos em prosa. Uma nova falamos em espécie verso. De santos. Falamos em verso, sem rima, nem rima. Passar a limpa matéria e repor no seu lugar as coisas que os homens arrumaram por não perceberem para que serviam. Endireitar como uma boa dona de casa da realidade, as cortinas nas janelas da sensação e os capazes às portas da sensação, para disparar de mim uma nova espécie. Limpar a pó das coincidências simples, a minha vida para disparar de mim uma nova espécie. Deus quer mesmo o parar de mim uma nova espécie de santo. A realidade das coisas, a minha descoberta de Deus, que é da mesma opinião, parar de mim uma nova espécie de santo. Alguém que me alegre. Basta existir para ser contado. Tenho escrito para a minha vida, mas não sei que foi um dia. Ganhei entre cada poema meu e exigi 3 mil dias de glória outro dia. Estive bem comigo, mas sei que isso é bastante difícil. E a coisa que há é falar, mas é perguntar. Às vezes virei a olhar para as coisas e mais nada. E por isso trago aqui um universo de atrás. Às vezes ponho-me a olhar, Deus me perguntar. E ponho a pensar se eles respondem. Não me perca bem mais quando ele manda. Acho que não há mais nada. E Deus me quer a mesma opinião. Fará de mim uma nova espécie de santo. No entanto, o David também se permite algumas liberdades no seu romance, como, por exemplo, que é uma coisa que nos deixa assim um bocado estupefactos, desculpa a franqueza, no seu livro, é que quando o Aleister Crowley está na margem, provavelmente, de Alcântara, a olhar para a outra banda, aqui ficaria uma ótima ponte, por exemplo, entre outras coisas. Portanto, permite-se, e isto é próprio de um criador. Poderia ter colocado isto na cabecinha e entre as orelhas do Fernando Pessoa, mas não faz, coloca nesta figura. A demonização do Aleister Crowley, até que ponto é que existe esta vontade também, vamos lá, simpática como criador, por parte do David, dizer que alguma possibilidade, algum renovamento para o Portugal da época, abafadiço, tacanho, reacionário, conservador e estúpido, portanto, passe a expressão, aliás, o próprio Fernando Pessoa começou a disparar em relação ao novo poder que se tinha instalado há relativamente Exatamente. Pouco tempo em Portugal, portanto, tudo isto, mas seria, talvez, a lógica decorrente colocar isto no Fernando Pessoa, mas o David transfere isto para o outro que vem para o país, naquele sentido em que o Fernando Pessoa já estava, provavelmente, tolhido pela vivência portuguesa e lisboeta, ao ponto já de não discernir o futuro. É por aqui esta minha interpretação. Faz algum sentido? Digo eu, pergunto eu. No que diz respeito à questão da ponte, parecia-me óbvio que um estrangeiro acabado de chegar, não conhecendo a cidade de Lisboa, assumisse tal como... Enfim, o Crowley era inglês. E olhando para a cidade de Londres, vê-se que é dividida a meio por um rio. Uhum. Era óbvio que um estrangeiro, um inglês, que chegasse a Lisboa, olhasse para as duas margens do rio, não conhecendo a cidade, imaginasse que as duas margens pertenciam à mesma cidade. Uhum. E nessa ótica, perguntar por que não a existência de uma ponte. A mim parecia-me... Repare, são este tipo de pormenores que me interessa também explorar. Trabalhar no... Porque eu acho que este tipo de pormenores oferecem humanidade às personagens. Uhum. Oferecem uma luz que de outra forma não nos poderíamos obter se nos exigíssemos somente àquilo que é formal, mais académico, mais exatamente. Aos escritos que eles deixaram. Porque uma das coisas que é muito importante, e agora vamos concentrar mesmo na interpretação do romance, é que, de facto, há aqui várias linhas condutoras. Há uma figura que depois é retomada no Lisboa Triunfante, que eu penso que é aqui que reside a chave para a percepção e compreensão das duas obras, que é uma figura que, dita e solta numa conversa num sítio bem frequentado, de qualquer sítio deste país, dita, provavelmente vai provocar um encolher de ombros e a manifestação da ignorância mais crassa, que é Francisco de Holanda. Esta figura, penso eu que é... A minha leitura é feita desta forma. O David tentou construir aqui o andaime que liga as suas duas, as duas ficções, tanto a conspiração dos antepassados como a Lisboa triunfante, a partir da presença desta figura do Renascimento, do Renascimento português, que produziu uma obra de pintura, era um pintor, entre outros atributos, mas que por trás desta pintura existia uma carga esotérica ou uma vontade de dar uma outra importância simbólica ao mundo. Foi, é, estou correto, não estou, é demasiada liberdade minha interpretativa ou não? Eu não olho para os romances como sendo uma sequência linear. Uma sequência. Sim, sim, sem dúvida. Mas existem temas e existem personagens recorrentes. Uhum. No Lisboa Triunfante, o Francisco de Holanda e o Fernando Pessoa voltam a aparecer como figurantes, como personagens secundárias. Mas se alguma delas é uma ponte entre um romance e outro, sê-lo-á não pela sua presença, mas pelos temas que a elas vêm agregados. No caso do Francisco de Holanda, temos uma nova forma de olhar o país que na altura não foi entendida. E a obra dele, em virtude disso, continua a ser desconhecida fora dos círculos académicos que se estudam arte e, enfim, sim, claro, o esoterismo. E aquilo que ele tem em comum com o Fernando Pessoa, eu acho que o Francisco de Holanda e o Fernando Pessoa têm uma característica em comum. É que eles são dois estrangeirados. Trazem para dentro de Portugal uma experiência cultural muito diferente daquela que atravessava o país nas épocas em que eles eram vivos. E foi graças a essa perspectiva nova, mais esclarecida ou mais ecuménica, que eles não foram compreendidos. Enfim, o Pessoa sabe-se, porque está mais próximo de nós, que passou a vida inteira sem ser reconhecido, e só depois da morte, passado algumas dezenas de anos, é que, enfim, o descobriram e lhe vieram a dar o merecido valor. Quanto ao Francisco de Holanda, talvez isso ainda esteja por fazer, apesar dos excelentes livros editados pelo Jorge Segurado e outros estudos que fizeram sobre essa personagem, como os livros da Sylvie Desvart, editados pela Difel. Sim, sim. Sim, muito bom, porque inclui a figura do Francisco de Holanda numa tradição renascentista que fala não só da pintura como também da arquitetura. E é interessante ver que outro ponto em comum entre as duas personagens é que o hermetismo, as disciplinas herméticas, eram a base de tudo o que eles faziam. Exatamente. É isso, por aí uma possível também leitura era o outro reescrever da história, uma outra reinterpretação do tempo que eles viviam, o tempo deles, não é? Cada um no seu espaço e no seu tempo, era muito derivado exatamente dessa percepção do mundo que lhes era carreada exatamente por uma vivência e uma experiência hermética. É por aí que pretende... Eu acredito que sim. Como lhe disse, não só... Essa continuidade das obras não passa pela presença corpórea das personagens, mas pelos temas que elas trazem. E o Fernando Pessoa perdeu toda a vida dele à procura de uma iluminação hermética, mágica. Ele contactou com várias disciplinas esotéricas, com a teosofia, com a maçonaria, com o templarismo, não se revendo a nenhuma delas e trazendo de cada área o melhor que ele poderia aproveitar ou aquilo que lhe interessava, para, no final da vida, concluir o seu próprio sistema mágico intitulado, de forma misteriosa, O Caminho da Serpente. O Francisco de Holanda quis oferecer à cidade de Lisboa, durante o reinado de Dom Sebastião, oferecer-lhe uma nova Lisboa. Uhum. Uma Lisboa esclarecida, iluminada, voltada para o mundo. Uma Lisboa voltada para o mundo, com construções novas, com um progressismo que passava pelo hermetismo. Tudo o que ele fazia tinha uma intenção mágica. E aí está. Hoje em dia nós não conseguimos compreender isso. febre. Escrevo arranjando os dentes. Espera, para a beleza disto. Para a beleza disto. Totalmente desconhecida dos antigos. Oh, oh, oh, rodas. Oh, engrenagens. Rei eterno. Forte espasmo. Retido de maquinismos em fúria. Em fúria. Fora e dentro. Todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas, fora de tudo com o que eu sinto. Tenho os lábios secos, oh, grandes ruídos modernos. Os ouvi demasiadamente de perto e arde na cabeça os crentes. Cantar com os céus, expressão de todas as minhas sensações, com um excesso contemporâneo de voz, oh máquinas. Apresentamos agora algumas leituras de A Conspiração dos Antepassados, de David Soares, numa edição da Saída de Emergência. No escritório, enquanto batia a máquina, ainda tivera a oportunidade para discutir com o patrão as revoluções e os atentados bombistas dos últimos tempos, quase todos apontados pela imprensa como sendo organizados pela maçonaria e pela carbonária. Carlos Moitinho, que era um democrata, explicara-lhe que isso eram blagues. A carbonária lusitana é que era de facto anárquica, mas mais de meia centena de membros do Parlamento pertenciam à maçonaria e não apoiavam ou mandavam executar atos violentos. Os maçons andavam mais preocupados em unir o Grande Oriente Lusitano com o Grêmio Luso-Escocês, separados há 11 anos. A maçonaria tem no seu seio o escol da sociedade portuguesa, disseram Moitinho. Médicos, ministros de Estado, banqueiros e oficiais do Exército e da Armada. Desde as academias científicas até às agremiações operárias, lá possuíamos elementos desfrutando de situações de destaque e de preponderância. Pessoa não se considerava um democrata, mas o interesse pela maçonaria especulativa, como o patrão a ela aludia, crescia. Muito por força de se tratar de uma sociedade iniciática. Se a teosofia tinha sido um grande desapontamento para Pessoa, com os seus humanitarismo e apostolismo tão semelhantes ao catolicismo, insuportáveis ao ponto de o contaminarem com um pavor metafísico, por outro lado, talvez a maçonaria. Os maçons acreditavam em Deus como ele, mas não o chamavam dessa forma nos ritos para não serem confundidos com uma religião e, desse modo, pelo uso da designação Grande Arquiteto do Universo, ambígua quanto à função demiúrgica ou reguladora do Ser Supremo, reconciliavam o culto crístico gnóstico com o cristianismo. A noção embrionária de cristão gnóstico, como começava a entendê-la à luz da demanda iniciática que tanto o fascinava, parecia-lhe a identidade certa para uma magnífica aventura espiritual, mas tinha dúvidas no que dizia respeito ao futuro desse empreendimento. Conhecia o étimo da palavra poeta, o nome latino vates, que significava vaticinador, ou seja, um vidente, um profeta. Lembrou-se disso quando escolheu o nome Orfeu para título da sua revista modernista. Queria ser um profeta, mais que um poeta. Contudo, os profetas viam o futuro e ele queria olhar para o passado. Queria falar com a demiurga que o havia criado. Ao almoço, a irmã ralhara com ele outra vez por voltar a fingir que estava bêbado quando chegara à casa. Começara a cambalear assim que a vira à janela. Ela estava mesmo danada e o Chico sempre calado. Crowley, o bebê, o ermita, abriu os olhos, sentiu frio e, esticando um braço com lentidão, apalpou o terreno. Os dedos desenharam uma linha curva no chão, o princípio da história. Cuspiu a penugem branca da boca e esfregou a língua na palma da mão para retirar o resto. Sentou-se e apercebeu-se de onde estava, dentro do triângulo marcado pelas velas de Abraham Elim. Noite, frio. Encontrava-se na boca do inferno, onde tinha realizado um ritual mágico com o objetivo de viajar para Dath. Olhou a pele macia e riu. Conseguira. Tinha ido para Dath e regressado. Mas onde estava a pessoa? Saiu do triângulo e olhou em volta, mas não o viu em lado nenhum. Antes de o procurar, inspirou fundo e, controlando a respiração, realizou o ritual de expulsão do pentagrama. Voltou costas ao horizonte e aproximou-se das malas, tentando imaginar quanto tempo teria passado desde que se ausentara. Abriu a mala e procurou o relógio. Admirado, compreendeu que a longa jornada pelos oceanos, desertos e florestas de Dath não tinha durado mais que 30 minutos terrenos. Deixou cair o relógio dentro da mala aberta e levantou-se para estudar o local. Nesse momento, viu um chapéu caído no chão junto à outra mala. Baixou-se para o apanhar e reconheceu, era o chapéu de Pessoa. Que poderia ter acontecido para que desaparecesse sem o levar? Agarrando o chapéu, aproximou-se da falésia e olhou para baixo, receoso de encontrar Pessoa esmagado nas rochas, esperou que a espuma de uma vaga escorregasse para o mar e, aliviado, descobriu rocha nua. De repente sentiu um ataque de asma a eclodir no fundo da garganta e foi atingido pela ideia que em Dath nunca sofrera nenhum. Correra por terrenos tumultuosos, descera às grutas mais quentes, fora comido vivo, cavalgar em bestas mais altas que uma girafa, perdera a pele numa sauna de vapor infeccioso e agora que estava de volta, era derrotado pelo ar frio do litoral. Sentou-se, endireitou as costas, enchendo os pulmões devagar para acalmar a crise. Começou a sentir uma forte dor no topo do crânio. Permaneceu quieto, concentrado nos exercícios respiratórios e a ouvir o mar. Olhou para o chão e descobriu que estava sentado ao lado do círculo de sal. O círculo estava desmanchado. Tudo o que é humano é divino, pensou Pessoa, sentindo a morte entrar-lhe no quarto do Hospital de São Luís dos Franceses, naquele final de tarde, fresca, salgada, de pele torrada pelo sol como talaça, a mãe d'água primordial. Ela olhou com ternura e deixou-se ficar serena, sereia, aos pés da cama. Ainda não era a hora. A morte, refletiu, só mete medo se a olharmos com olhos de medo. Estou calmo e ela é linda. Era a primeira visita do dia desde a do cunhado na manhã anterior. A irmã, também acamada, com uma perna fraturada, não tinha podido vir. Por que motivo se sentia tão sossegado na presença da morte? Ia morrer sem ter publicado o grande livro que intentara dar à estampa até ao final do verão. Faleceria órfão de letras, avarento com uma arca cheia de manuscritos erráticos amontoados como roupas usadas. Alguns dentro de envelopes, amarrados às dezenas com cordéis. Tossiu e escarrou, para dentro da boca uma bola de expectoração que lhe soube a bilis. Engoliu-a. Guardava na alma a imagem ideal dessa grande obra que nunca publicara e achava-se com um desses mal casados que andam infelizes pelo mundo. Que guardam as imagens subtis das mulheres e homens desejados. Imagens sublimes que não se realizaram. Até era um pouco maçadora aquela tragédia toda de ir morrer. Calculou que seria indicado lembrar pessoas e coisas que conhecera para cunhar a morte com um caráter mais ortodoxo. Havia a mãezinha e o pai. Este já demasiado vago para ter rosto. Os irmãos, o tio Rosa que também havia sido poeta, a Teca, o Chico e os meninos. A avó Dionísia mais louca que o Ângelo Lima. Coitado do Lima. Que grupo de bons malandros tinha sido aquele do Orfeu? Como estava tão diferente do Pessoa desses anos? Agora sabia como era fácil o Messias roubar a liberdade do seu povo. Ia fazer no dia seguinte um mês desde que decidira não publicar mais nada em Portugal, como protesto pela censura coagida pelo Estado Novo. Todas as obras censuradas são ridículas. Certamente que o Ferro tinha ajudado a ganhar o prémio da segunda categoria daquele maldito concurso literário com a mensagem. Porque depois da carta que publicara no jornal, a favor da maçonaria, tornara público o rompimento com o salazarismo. Sim, agora pensava de um modo muito diferente do Pessoa que escrevera o Interregno. A mensagem. O conjunto de poemas que batizara de Portugal. Mudara de título por causa dele. Ele, o mago diabólico, ainda era vivo, mas os jornais já não falavam dele. Pessoa costumava ir ao Café da Arcada para se encontrar com Freira Gomes e beber aguardente. Às vezes puxava esse assunto apenas para ver o rosto ingênuo do amigo derreter numa careta desconsolada. Fechamos assim mais uma edição do Livros com Rumo. Regressamos para a semana. Boa noite.

Música.